é necessário fugir. Abandonar o caminho e não retornar. É necessário fluir, evaporar, virar cinza, voar, subir. É necessário ruir, se transformar em escombros, desaparecer. Navegando sobre as ondas e naufragar. É necessário parir à meia-noite, um demônio, um monstro, uma besta. E é necessário não ver a sombra de um horizonte pairando por sobre. É necessário seguir e parecer uma sombra, um som, um ruído. É necessário cavar, abrir um buraco na terra, no espaço. E é necessário dançar.